prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, sejam todos bem-vindos. E aí, como passaram o fim de semana? Tudo certinho? Está no ar o nosso Máquina do Tempo, nesta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2013. Aqui a gente recorda as músicas que ficaram imortalizadas na nossa memória. Sempre o melhor dos anos 60, 70, 80 e 90. Eu sou Vanessa Cairone e a gente abre o nosso Máquina do Tempo de hoje ao som de Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. We'll be right back. Sucessos imortais. Máquina do Tempo. Of time. makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on to your heart. Take me back where you belong and see how our lovers grow. Soothe you. E este foi o nosso primeiro bloco. Agora a gente vai para um rápido break e já já tem muito mais. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. O nosso Máquina do Tempo está de volta. Aqui, na sua rádio preferida. Um carinho todo especial para você que tá ligadinho todos os dias juntinho com a gente, curtindo o melhor aí da nossa programação. Por aqui você ouve grandes sucessos do passado durante uma hora. E abrindo mais esta sequência, tem o som de Oasis, Don't Look Back in Anger. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Yeah. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Você acabou de ouvir a mais um bloco do nosso Máquina do Tempo, que volta daqui a pouco, depois do intervalo. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui, no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. Voltando com a última sequência do Máquina do Tempo e agora para abrir tem o som de Prodigy, Firestarter. Fire starter. We'll be right back. do Tempo. Máquina do Tempo. This is my church. This is where I heal my hurts. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. Thank you.